dos mastros nua. Soltei os tigres e os leões nos quintais, mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei fazer de puro aço brilhoso um punhal para matar o meu amor. E matei às 5 horas na Avenida Central, mas as pessoas na sala de jantar ocupadas em nascer e morrer. Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar. As folhas sabem procurar pelo sol e as raízes procurar, procurar. Mas as pessoas na sala de jantar, essas pessoas na sala de jantar, são as pessoas da sala de jantar. Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e mais um pedacinho. Ah, tá demais, né?